9 Uno, ingressa Juliette, taxi até através da meia dúzia. Ingressa Juliette, taxi até através da meia dúzia, tá? 389. Stan 3891, visual com a viatura follow me, através da posição 07. Visual. Gente, então sigo mesmo até a posição 1-1 do Patio 1. Sim, segue mesmo até o 1-1. Do Golfe Sangubito, reporta a centra de reboque. Gente. Obrigado. Paulo, bom dia, Sam Mike, Zulu Índia, na ponte meia dúzia. Solicitar a autorização de reboque da meia dúzia para a 103 remota, você já é contactado com a infraero? Autorizado, chama a termo. Hoje aqui, obrigado. Yankee, parqueado na posição número 13. Bom dia, obrigado. Bom dia. reportando 3520, informação Bravo, cruza 180 para 150. 3520, boa noite, assinando a identificação chegada a mar e disse mantém o nível 050 cruzado Duna. E aí, para o 50, aplaude Duna, tá? 3520. Mantenha 0170, boa noite, sendo identificação, chegada a mar, disse mantenha 0620, reduzindo velocidade para 2509. 3520, você para 2010 e ajuste 1-0 no meio, autorizado o procedimento, a reporta estabilizada. RDS 2000, 1-0 no meio, reporta estabilizado, procedimento é que você para 3520. Com 3170, sem restrições de altitude, você para 3.000 pés e ajuste no 0 no meio. Falcon 3520, completa controle, reunião 8, desse 995. 8895, já avisou com a CIA, 3520. É 3170, desse para 2010, autorizado procedimento, reporta no final. 3170, 2010, na reportagem avisada. Já avisou. Então 3520, reporta baixado travado, que é ilegal no 0 no meio. 10, 16, baixo e travado, 3520. 10, baixo travado, 3520. 0, tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 100 graus, 0,6 de nós. 0 pouso, 100, 3520. Com 3170, chama a torre 2895. 2895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, eu tá 3170. Torre Amélio? Não, 3170, estabilizando na LS. Quem está 3170, chama baixado travado no externo, ajuste altímetro no 0 no meio. 3170. Solos 20, livra direita, chama solo no 211. Evrano, chama 211 na bola. Solo, Salvador, bom dia, são 3520, livra na época. 3520, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, portal 62, 3520. Está estabilizado o visual, tá 3170, baixa letra boa. 3170, avistado, autorizado, pouso 10, vento 110 graus, 089. Livre pouso, tá 3170. Zero, solo os espaços, livre direita, chama só 1, 2, 1, 1. Direita, 2, 1, 1. Alfa Juliette, remota 14 do Pationa.